deixe que o mal atravesse meus planos. Ilumine meus caminhos, Senhor, Senhor. Ilumine meus caminhos, Senhor, Senhor. Senhor, ilumine meus caminhos em todos os cantos que eu for, em toda a quebrada, em toda a favela. Que o Senhor me oriente no que eu deva fazer e que eu não faça mal pra ninguém e que ninguém faça mal pra mim. Que assim seja. Amém. Caçadores de Harmonia, Welton, Uzi, Arcanjo e a favela. Paz.